Fere a cidade o pesar, o dia me fez desamar, onde os homens inventam desvãos perdidos. Falando em vencer, brigando por ter e não ter, gente tentando esquecer que é gente. Sinto a cidade pulsar, a noite chegou pra lutar, resistindo com seus violões se abrir. Das noites beber meus ares. Fere a cidade o pesar, o dia me fez desamar, onde os homens inventam desvãos perdidos. Gente falando em vencer, brigando por ter e não ter, gente tentando esquecer que a gente. Paracatu Zoom, tudo bem? Boa tarde. Olá, público da vida, tudo bem? A Anabela já tá na linha, Anabela. Boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, Anabela. Você já entramos no programa tocando você, né? Tocando pra chamar, tudo bem? Quem é a Anabela? Alô, Anabela, você está me ouvindo? Tô ouvindo. Caiu? Alô, Anabela. Anabela. Alô, boa tarde, Anabela. Alô. Oi, Aguinaldo, estamos no ar, Aguinaldo. Cadê a Anabela? Comecei ouvindo a Anabela, ela não estava me ouvindo. Peraí. Alô. Oi, Anabela, tá me ouvindo agora? Oi, bem baixinho, mas estou sim, vamos tá lá. Tá legal, tudo, quer dizer, vamos aumentar um pouquinho então. Vamos ver se consigo. Ah lá, tá ouvindo melhor? Tô ouvindo baixinho, mas dá para falar. Tá, assim. Tudo bem? Entramos aqui com uma música sua, né? E a Anabela vai estar fazendo um show no Sesc, é isso? Agora à noite? Isso, hoje 8h30 aqui no Sesc São Carlos. Tá, e quem é a Anabela? Então, olha, eu tenho minha formação, na verdade, como cantora é recente, eu não sou assim uma cantora de formação, faz uns 15 anos assim que eu tô pesquisando música popular e minha formação é de conservatório, eu sou de Curitiba, estudei um pouco lá. E depois quando fui morar em Campinas, eu ajudei a fundar o núcleo de samba cupinzeiro. E junto a esse núcleo eu comecei um trabalho de pesquisa, inicialmente como percussionista e como pesquisadora e só há uns 5 anos como intérprete, né? Então, esse é a minha, um resumo mais ou menos da minha formação. Legal, e quem está te acompanhando nesse show de hoje? Então, hoje eu tenho aqui o prazer de ter comigo o pessoal, os músicos que são do Núcleo de Samba Cupinzeiro. E mais o Renato Martins, que é um dos compositores desse CD Cidade das Noites também. Tá legal. Esse disco, ele foi formado, é um disco autoral, né, só de composições próprias. E as composições são do Edu de Maria, que inclusive é professora aí da Universidade Federal também, no curso de Educação Musical, do Renato Martins e do Roberto Didio, que são dois compositores de São Paulo. E hoje o Renato está aqui com a gente, o Edu de Maria também, a gente tem o Edu Fiorucci, que também foi professor aí da Federal, temos o Lucas Arantes no cavaquinho, Roberto Amaral no pandeiro, Edu Guimarães na sanfona e Márcio Modesto na flauta. Muito legal. E você falou que começa às 8h30 o show, o ingresso, quanto que é o ingresso? Não, a entrada é franca. É franca. Isso. O pessoal tem que tirar, só tirar o convite antes, é isso, é, né? É, pegar um pouquinho antes e retirar legal. O ingresso, isso mesmo. Então tá bom, querido. Então, muita boa sorte. Vamos pensar, se a gente conseguir sair, porque hoje está tendo, inclusive, aqui o lançamento de vários filmes, né, dos alunos. Se dá tempo, a gente vai estar aí. Quem estiver ouvindo, então, por favor, faz um grande convite para quem está ouvindo agora. Tem muita gente que ouve a gente nos rádios aí. Já tem congestionamento em São Carlos, né? Então tem muita gente ouvindo a gente. Faça o convite, então. Legal, olha, eu queria convidar com o maior prazer, então, todo mundo de São Carlos e vocês também da UFSCar, que são uma rádio, eu conheço e escuto às vezes pela internet, gosto muito. Legal. Convidar, então, todo mundo para vir assistir esse trabalho, que a gente fez com bastante cuidado. É um show que traz músicas autorais, mas também traz músicas de compositores conhecidos, como Chico Buarque, Luiz Gonzaga e Gonzaguinha. E o pessoal tem gostado bastante do show. Então, quero convidar todo mundo para estar aqui no Sesc, às 8h30 hoje, para ver o Cidade das Noites. Tá legal. Obrigado, Ana Bela. Um bom show, tá? E muita Valeu. Sorte. Um grande beijo. Um abraço. Tchau, tchau. Escuta, já estamos na linha com o Claudino também. É isso, Claudino? Isso aí. Ô, querido, tá bom? Tudo bem. E quem é o Claudino que tá falando de onde? De Vila Velha, no Espírito Santo. Ô, Claudino. E quem é o Claudino? O presidente do Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros. Poxa vida, e o que é o Conselho Nacional de Cineclubes? Nós vamos estar conversando daqui a pouco com a Marília Lima também, que é de São Paulo, né, da Cooperativa Brasil de Cultura, Cooperativa Brasileira de Cultura. Então a gente vai ter o programa inteiro falando sobre cineclube e falando sobre cooperativismo na área cultural, né? Muito bom. Muito bom. E aí, querido, o que está acontecendo de novidade no Conselho Nacional? O cineclubista está bastante em ebulição no Brasil. O Conselho Nacional tem hoje cerca de 350 cineclubes filiados em todos os estados do Brasil, não é? E tem feito uma rede nacional de importância no sentido de conseguir levar o cinema, em especial o cinema brasileiro, que não tem janela, o chamado cinemão, para todos os cantos do país, garantindo o direito do público de ter acesso ao cinema que é produzido. Levando lá perto do cidadão, lá no interior, junto aos índios, junto às comunidades quilombolas, junto aos pescadores tradicionais, aos bairros das periferias, às cidades mais distantes, enfim, buscando democratizar o acesso ao audiovisual no Brasil. Legal. Claudino, eu digo sempre, brinco bastante com vocês, eu digo que eu sou um filho, um fruto também do cineclubismo, movimento cineclubista dos anos 70, né? Opa, eu venho daí também. Exatamente. Me diz o que era o cineclube, né? Quando a gente fala isso, a moçada mais nova tal, fala, mas o que vocês estão dizendo? Tal, que era completamente diferente do que se tem como cineclube hoje, né? O cineclube naquele período foi um cineclube de resistência, né? Na verdade, a maior frente do cinema em resistência, a ditadura militar, a censura, a ausência das liberdades democráticas, os cineclubes estavam na linha de frente dessa luta e na defesa do cinema brasileiro. Essa segunda parte se mantém até hoje, porque até hoje o cinema brasileiro não tem espaço para exibir. Mais de 90% de tudo que é exibido no Brasil vem de Hollywood, não há espaço para o cinema brasileiro. Então a luta pelo espaço do cinema brasileiro continua. Mas hoje o cineclubismo já tem uma nova missão, uma nova tarefa, que é essa de democratizar, fazer com que o cinema atinja todas as camadas da população, em todos os cantos do país, ao mesmo tempo estudando o cinema e, como sempre, ao longo da sua história, formando jovens realizadores, jovens cineastas, que depois vão ocupar o espaço da produção cinematográfica no país. Legal. Agora, uma coisa também que a gente percebe é que nesse momento que a gente fala, os anos 70, os anos 80, era uma ebulição, uma mobilização, mas enquanto organicidade mesmo, a gente acho que não tinha o que tem hoje, né? Hoje, pensar a questão do movimento cineclubista, acho que está bastante avançado no quesito da coisa da organicidade, né? Que tanto tá, que você... muito mais organizado. É. E o que levou a essa organização, Claudinho? Olha, houve um período aí de 89 a 2003 em que, na verdade, o movimento teve uma recuada. Quase todos os movimentos sociais e culturais brasileiros nesse período tiveram meio que uma recuada. Com a retomada do cinema brasileiro, na verdade, com a retomada de eleições no país e, portanto, de governos mais democráticos, especialmente governos mais populares como o governo atual, o cinema brasileiro volta a ter importância no campo da produção. Se abrem os editais, se democratizam os recursos para a produção do filme no país. E esse filme não tinha escoamento nas salas tradicionais, comerciais de cinema, porque o Brasil fechou sala em 93% das cidades brasileiras. Estão todas concentradas em shoppings, em grandes... Como que é isso? Repete com calma. De classe alta do país. Hoje você tem 92% a 93% das cidades brasileiras sem uma sala de cinema. Caraca. Como antigamente o país tinha cinema por todo esse país, sim, né? Nos bairros, nas cidadezinhas pequenas, o cinema de calçada, o cinema do interior, foram todos fechados com a concentração do cinema no shopping. Isso leva também a um outro número alarmante, que 92% da população não vai ao cinema porque não tem cinema, não tem como ir ao cinema. Mas os números são muito assustadores no campo do cinema no Brasil. Jovens de 16 a 24 anos, 60% e poucos não foram uma vez ao cinema por ano. Isso é assustador e o movimento cineclubista vai remando contra essa maré como uma formiguinha que pretende fazer com que toda a população tenha acesso ao cinema, especialmente ao cinema brasileiro. Tá legal. Claudino, diz uma coisa, qual que é a relação sua com essa história do cineclube? Conta um pouco da tua história, como que você entra nessa história? Quando eu entrei na universidade, vou falar uma coisa que os ouvintes devem ficar assustados. Em 1973, eu fui pela primeira vez a um cineclube e nunca mais deixei. Sempre fui muito apaixonado por cinema, desde criança. Mas quando conheci o cineclube, aquela organização de pessoas que voluntariamente se encontravam para ver um filme, debater o filme, seja a estética cinematográfica, seja o conteúdo do filme, portanto o tema que estava abordado, eu me encantei com aquela verdadeira escola, escola de audiovisual e escola de cidadania que eu encontrei ali. E depois nunca mais consegui largar. Então hoje eu sou presidente do Conselho Nacional e estou na vice-presidência da Federação Internacional de Clubes. E o que é essa federação? Bastante vinculados aí com a questão do cineclube. Eu estava vendo, inclusive, a quantidade de país que tem dentro dessa federação internacional. Muito país, né? Muito país. Cerca de 50 países, pelo menos, filiados, a gente chama full membros, completamente membros. E temos um outro tanto de membros associados, que são aqueles que ainda não cumprem todas as exigências legais para se filiarem à Federação Internacional. A Federação Internacional é um organismo consultor da Unesco, e que representa os cineclubes no mundo. E isso tem uma coisa mais de, por exemplo, de estabelecer programas voltados para o cinema junto com esses, com os governos? Como é que funciona isso? A gente tanto trabalhando diretamente com os movimentos cinematográficos dos países, quer dizer, você imagina, quer dizer, o cinema que é produzido na Índia, o cinema que é produzido no Japão, o cinema que é produzido na grande maioria dos países do mundo não chegam aqui. Como o nosso cinema também não chega lá. A federação cumpre com este papel, fazer circular os cinemas de diferentes nacionalidades pelo mundo inteiro, quebrando o bloqueio da Motion Pictures, quebrando o bloqueio do cinema hollywoodiano, a concentração do cinema hollywoodiano. Não estou aqui absolutamente dizendo que o cinema hollywoodiano não deve ser visto, apenas querendo que todos os cinemas do mundo possam ser vistos, de uma forma bem democrática. Então, por um lado, a gente trabalha a circulação do conteúdo cinematográfico das nações entre as diferentes nações. Por um outro lado, a gente trabalha junto aos governos, buscando estabelecer políticas públicas voltadas ao cineclubismo. No Brasil, nós estamos bastante avançados nesse campo. Nós temos, com o governo federal, um programa do Mais Cultura, que é coordenado pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, mas que está dentro do chamado PAC da Cultura. Então, o Cine Mais Cultura, com ele a gente trabalha não só a doação de equipamentos para que cineclubes e cinemas de cidades pequenas possam se construir com equipamentos de qualidade, mas também todo um acervo de filmes da Programadora Brasil, que é um acervo magnífico de cinema brasileiro, e oficinas de formação cineclubista, formando novos dirigentes cineclubistas e futuros cineastas. Então, é um programa amplo, nós já realizamos cerca de 20 oficinas em diferentes estados brasileiros, já implantamos cerca de 500 outros novos cines, que aos poucos vão se organizando enquanto cineclube, e estamos indo agora para o Rio de Janeiro, numa oficina nacional, que teremos as comissões dos 27 estados brasileiros e do Distrito Federal, compostas de 4 cinecubistas de cada local, cada estado e do Distrito Federal, numa oficina de formação, porque eles retornam aos seus estados para darem oficina para os novos cines que vão ser objeto dos editais que estão sendo estadualizados. Então, os estados agora, antes os editais eram feitos pelo governo federal, e agora os estados estão assinando com o governo federal um convênio, então teremos próximo do cidadão, em cada estado, um edital para a organização do movimento cineclubista e do cinema alternativo em todos os estados e, quiçá, um dia em todas as cidades do Brasil. Legal. Agora diz uma coisa, como é que faz um grupo, sei lá, um grupo aqui de uma cidade pequena, de, sei lá, 5 mil habitantes aqui na região de São Carlos ou qualquer lugar, de repente se juntam, o que mais ou menos foi a experiência que eu tive em relação ao cineclube, né? Eles se juntam, montam ali um grupo de pessoas que resolvem fazer um cineclube. Qual que é o caminho que você orienta para que esse grupo possa começar a acessar, por exemplo, não só essas coisas dos editais, etc., mas para ajudar eles a se articular? Como é que funciona isso? Olha, o Conselho Nacional de Cineclubes tem também, e ele particularmente, nós temos a Filmoteca Carlos Vieira, que fornece filmes para os cineclubes todos que queiram e que procurem o conselho. E também damos orientação, oficinas e acompanhamos os trabalhos. Nós temos um ambiente colaborativo eletrônico, que é www.cineclubes.org.br. Então, www.cineclubes.org.br, onde você acessa todas as informações de como está o movimento, como se filia o conselho, como que busca a orientação, como acessa os filmes, enfim, toda uma gama de informações aí que pode orientar. Por outro lado, também, aqueles grupos interessados podem enviar um e-mail para mim diretamente, para o meu e-mail, que a gente orienta o trabalho e, de preferência, a gente indica as lideranças cineclubistas que têm mais próximo da cidade. Em São Paulo nós temos várias lideranças, vários polos de liderança importantes. São Carlos, Atibaia, a própria sede de São Paulo, Rio Claro, Ribeirão Preto, onde a gente tem lá lideranças ligadas à direção do movimento que podem orientar. Mas assim que me é repassada a informação, eu busco esta liderança mais próxima, conecto com o grupo e o grupo aí, então, passa a se movimentar e constitui seu cineclube. O meu e-mail particular do conselho é presidente@cineclubes.org.br. Tá, então repete, por favor. presidente@cineclubes.org.br. Legal. E o legal da história é que ele responde imediatamente. Aliás, imediatamente. Chegou, estamos dando o retorno. Legal. E a gente está tentando aqui botar no ar, inclusive está no telefone aqui com o Fabinho, o Cachaça. Né? Ele vai entrar? Ele vai entrar. Então vai, o Cachaça vai entrar no ar aqui, peraí que nós caçamos, ele nem faz ideia de onde que ele estava. Cachaça, já está ouvindo, Cachaça? Estou ouvindo. Ô, Cachaça, tudo bem, cara? Fala, meu querido, tudo bom? Tudo bem? Ó, nós estamos com o Claudino lá em Vila Velha, o Claudino está te ouvindo também, né, Claudino? Grande Claudino, meu Deus. Salve, Cachaça, que bom, acabei de falar de Ribeirão Preto agora. Rapaz, que coisa boa. Pois é, Cachaça, me diz uma coisa, você no outro dia não podia entrar ao vivo comigo, porque vocês estão comemorando 20 anos, é isso, Cauim? 30 anos. 30 anos, desculpa. Eu ia falar, Cauim é mais velho do que isso. Claro, 30 anos. Estava 30 anos e tinha os 30 dias que eles estavam comemorando, então estava meio difícil falar. Legal, o Claudino está contando um pouco do envolvimento dele com o cineclubismo. E vocês, Cachaça, como é que começaram essa história do Cauim aí em Ribeirão Preto? Não, o Cauim, na verdade, ele começou em Araraquara. Ah, é? Eu fazia ciências sociais, aí tinha um cineclube. É. Eu tinha um cineclube em Ribeirão Preto, que era o cineclube em Ribeirão, e eu tinha um grupo de teatro chamado Cauim. E aí ele se transformou em cineclube em 1979. Esse grupo de teatro surgiu atuava... em Araraquara. Em Araraquara. Isso. Legal. Bom, agora todo mundo aí, você, Claudino, pode perguntar, o Cachaça pergunta pro Claudino, eu pergunto para todo mundo, enfim. Eu quero saber como é que vai o Claudino, que eu não consigo falar com ele. Como é que vai, Claudinho? Menino, eu tô naquela vida louca. Você sabe o que, que é a presidência desse movimento. Né? Eu te liguei. Você tava lá, indo pra... O Pimentel me falou que vocês iam pra Santa Maria. Eu te liguei pra ver como é que estavam as coisas, mas não consegui falar. Não, então... menino, eu tô numa loucura. Eu rodei esse ano já 17 estados brasileiros trabalhando e 5 países. Então, você já viu. O último lugar a me encontrar era na minha casa e no meu celular. No computador, sim. Em qualquer lugar do mundo, a internet segura, né? Eu tô aqui em São Paulo, estou voltando para Ribeirão. Eu vou te ligar porque nós temos que agitar. Eu quero fazer um encontro em Ribeirão Preto. Ah, vamos sim. E o site, tem tempo que a gente não faz, desde aquela histórica transjornada. Então, vamos fazer de novo. Legal. Olha, a ligação tá muito ruim, que eu tô em São Paulo e tá chovendo. Bom, São Paulo chovendo, você tá maluco, Cachaça. São Paulo não chove. Deu um azar aqui. Me diz uma coisa. Não, mas vou te contar, as últimas chuvas de São Paulo foram mesmo preocupantes, né? Aí eu também, fiquei, né? Eu fiquei 13 horas no ônibus de Ribeirão a São Paulo antes. Nossa. É, assustador, a coisa tá assustadora. Aí também no Espírito Santo a coisa não tá tranquila, não, né? Alô? Não, não tá não. Alô? Tá ameaçando um novo temporal agora. Olha lá, caiu cachaça caiu, bebeu, caiu. É, porque está no meio da confusão. É. Mas o Cachaça é um companheiro de longa data, de décadas. Estamos juntos nessa luta há muitos anos. E você falou, você começou contando a tua história, que você viu em 1973, foi a primeira vez que você falou que você foi no cineclube, né? E me diz uma coisa, aonde era isso? Isso é a Universidade Federal do Espírito Santo. Ah, tá. Você é do Espírito Santo mesmo. Sou do Espírito Santo. Tá. E você falou que teve em 5 países agora recentemente, é isso? Isso, fui pela Federação Internacional. Tá. Eu tive a Itália, Portugal, França, Equador, México e Chile. Tá, então quer dizer que essa pauta do Cineclube já tomou conta, já não tem, hoje a tua vida exclusivamente é cuidar do Cineclube. Essa, ainda bem que a Universidade Federal, onde eu sou professor, tem a maior compreensão, porque senão ia ficar difícil, companheiro. Pois é, e não tem esse diálogo entre a universidade e o cineclube, não rola, Claudinho? Não rola muito bem. Isso é outra coisa, o sistema universitário do Brasil sempre foi muito aberto à questão dos cineclubes e sempre foi um esteio muito grande. Dá muito suporte em vários estados e contribui muito com todos nós na implementação dos cineclubes e com essa compreensão das lideranças cineclubistas que são professores ou funcionários universitários, sempre liberam para que possam ministrar oficinas, cursos, fazerem viagens para os encontros nacionais, internacionais. Então é um diálogo muito positivo, uma parceria muito boa. Legal. Porque uma das queixas, na verdade, que a gente levanta é exatamente isso. Muita gente que estava ligada a outros movimentos, pessoal do teatro, recentemente Uberlândia, questionando isso, né? De que acaba fazendo uma articulação com esses outros, por exemplo, teatro hoje, você tem cursos de teatro dentro da universidade e que a hora que você faz um encontro não tem essa proximidade que deveria ter. Mas aí tem gente chamando, parece que tem gente no ar ainda, não sei, não tem. Tá. Me diz outra coisa, Claudinho. E aí, Vila Velha, 73, você viu a primeira vez aí o cineclube e tal, e já montou o seu primeiro cineclube? Não, como é que foi? Não, isso? Eu me engajei nesse cineclube. A partir daí, acabamos montando um cineclube. Como chamava? Eu fiz medicina, então montamos um cineclube chamado Cineclube do Biomédico. Eu estava antes no cineclube universitário, que era o central. Aí fiquei nos dois cineclubes, com mais um passar de tempo no bairro onde eu moro, chamado Guadalajara. Abriu-se o Cineclube Guadala também. E assim foi de um atrás do outro. Hoje Vila Velha tem quase cerca de 20 cineclubes funcionando bem, numa rede bastante sustentável. Então daí eu fui. Quando foi 77, eu descobri que já existia um Conselho Nacional de Cineclubes. E me convidaram para uma jornada nacional em Campina Grande, na Paraíba. Foi a minha primeira jornada em 1977. Hoje nós já vamos celebrar, agora, o Cineclubismo fez 80 anos o ano passado. Começou em 1928 no Chaplin, Cineclube Chaplin, no Rio de Janeiro. E agora nós já vamos para a 28ª Jornada Nacional de Cineclubes do ano que vem, que deverá ocorrer aqui no Espírito Santo. Tá. Me diz outra coisa. O cineclube também, no caso, como eu falei, sou fruto disso, porque na verdade o cineclube sempre teve, não tinha esse caráter oficial, mas o cineclube acabava funcionando como uma espécie de uma escola mesmo voltada para a arte, né? É uma, onde as informações que eu tive, que muita gente aqui na região me lembra muito bem, que muitos cineclubes foram abertos nesses anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, e funcionava como uma espécie de uma escola de arte, né? Ainda tem esse caráter? Olha, tem. Hoje, mais do que nunca, os cineclubes estão, realizando filmes. Continuamos com esse caráter de permanentemente estar formando pessoas para o audiovisual, porque a tradição histórica do movimento parte daí, né? Se você entrevistar qualquer cineasta hoje renomado, Nelson Pereira dos Santos, Cacá Diegues, qualquer dos grandes nomes, Carlão Reichenbach, eles, João Batista de Andrade, todos dirão, comecei num cineclube, aprendi primeiro num cineclube. 90% dos cineastas brasileiros não fizeram escola de cinema oficial em universidade. Na verdade, eles nasceram do movimento cineclubista, desde o princípio do cinema novo até os dias atuais. Então, esta é uma área, uma missão que o movimento tem, que ele não pode se apartar dela, porque é a renovação do cinema brasileiro. Legal. Bom, hoje eu estou trazendo um bando de gente diferente para conversar com você, inclusive gente que você conhece. Parece que já está na linha, isso. A Fabi já botou na linha o Léo, o Leonardo Barbosa. Tá ouvindo, Léo? Tô ouvindo. Tudo bem? Diga lá, Léo. Tudo bom, Claudino? Como tá, presidente? Tudo, meu querido. Como é que tá, presidente? Eu achei que muito bem. E o Léo, o que tá acontecendo, Léo? Hoje você tá fazendo, na verdade, uma estreia e uma finalização, é isso? O que que tá acontecendo? É, então, a gente nem subiu aí porque a gente tá montando a última sessão do ano do Cine Clube, do Fuscar, o Cine Fuscar, e é também minha última sessão, eu tô saindo daqui e tal, para outros rumos. A sua última sessão, Léo? É. Você já tá saindo da faculdade? É... Não, da faculdade não, porque eu também tô fazendo mestrado. Inclusive tô estudando a Dinafilme, que é uma grande distribuidora do movimento Cineclube dos anos 70 e 80. Mas dos projetos de cineclube que a gente tem aqui, que são três cineclubes na cidade, o Cine Fuscar, o Cine São Roque, que é um cine mais cultura, ganhou o edital de 2006, e o Afrocine. Onde que é o Afrocine? O Afrocine é o Centro de Cultura Afro Brasileira, Odete dos Santos. No centro da cidade. Tá, bem no centro. E o que vai acontecer hoje, Léo? Às 20 horas tem trabalho de conclusão, é isso? Os trabalhos de conclusão de curso da imagem e som. Na verdade, é sempre a última sessão do ano. Que aí o pessoal termina o curso com os curtas-metragens, né? E aí é a última sessão do Cineclube. Mas eu queria falar uma coisa, peguei o final da fala do Claudino aí, ele falando sobre a importância do cineclubismo para os cineastas, para o cinema brasileiro. Aí eu tava pensando que a gente tem três cineclubes aqui na UFSCar, e eu fiz um curso de audiovisual e tal, e a gente nunca discutiu o cineclubismo na faculdade, sabe? Na escola de cinema. Então... Nunca discutiu dentro da programação do currículo da faculdade, sim, é isso? Não existe nenhuma matéria cineclube, muito menos uma conversa sobre a história do cineclube, a importância para a formação das pessoas mesmo, né? A pessoa está fazendo audiovisual, né? Na verdade, acho que todo mundo, mas principalmente quem está fazendo audiovisual, né? Isso aí, menina, é uma reclamação de quase todos que eu encontro egressos ou que estão fazendo curso de cinema. É uma coisa na Fluminense, na UNB, todos reclamam, que é um absurdo, porque eles descobrem o cineclube fora da escola de cinema e a escola de cinema não descobriu o cineclubismo ainda. Exato. É um equívoco, né? É um equívoco, porque, mas como uma pessoa de academia, eu falo tranquilamente, a academia comete muitos equívocos, né? Sempre acha que ela descobre a roda, e ela não observa os movimentos sociais, que já descobriram muito mais rodas do que a academia vem descobrindo ao longo dos últimos anos. Então é um certo apartheid estranho. Eu tenho discutido isso com professores de faculdade, estive discutindo isso agora com a TT Moraes na Fluminense. Inclusive a Fluminense vai fazer uma sequência agora, pela extensão, de seminários dentro do curso de cinema, para ver se começa a discutir a criação de uma disciplina primeiro optativa e na sequência entrar como disciplina oficial. Acho que é uma demanda que a gente tem aí que a gente tem que enfrentar. É interessante que não é nem é além da questão do cineclubismo, é a questão da exibição, nem a própria exibição comercial. Não toca no assunto de exibição, né? Cineclubismo é um outro estágio, mas não falo da distribuição. se trata da questão da exibição. Não se trata, é bem passada por cima, assim, né? Ô, Léo, me diz uma coisa, você falou que está estudando a Dinafilme, é isso? Sim, Dinafilme. E o que, que é isso? Traduz isso para quem não sabe o que, que é Dinafilme. Dinafilme foi uma distribuidora formada pelo Conselho Nacional em 76, se não me engano, Claudinho. Isso, foi. E ela foi muito importante porque a gente tinha uma dificuldade muito grande de conseguir filme, né? Ainda mais em 16. E a Dina foi importante para organizar o conselho, organizar os cineclubes e poder também ter uma programação diferenciada de filmes. Muito a Dina Filme chegou a um período que todo o cinema de rua paulista, o cinema marginal, todo se abrigou nela, né? Nós chegamos a ter, no final dos anos 70, mais de 2 mil pontos de exibição no Brasil, vinculados à Dina Filme. Só para você ter uma ideia da importância dela. E tem uma coisa muito interessante também, que era uma grande produção do cinema brasileiro, que não estava nas exibidoras comerciais, né? E aí exatamente. Quando você ia ver esses filmes, né? Então a Dina Filme foi importante para poder centralizar esse tipo de produção alternativa. Me diz uma coisa, eu me lembro de uma vez que a gente passou um filme do, se não me engano, do Herzog, em alemão, com legenda em inglês, né? Numa usina de açúcar para trabalhadores da cana, né? E aí, quando nós levamos o filme, não lembro, acho que não era Fitzcarraldo, não lembro que filme que era, né? Mas eu lembro que nós levamos o filme e uma coisa chocante, porque nós levamos o filme e durante o tempo todo do filme, o público ficou assistindo, não arredou pé. Então tinha muito essa coisa também do cinema, dessa coisa de você estar ali não só para ver um filme, você está ali, mas para você vivenciar uma coisa, né? Vivenciar uma história, vivenciar um filme, né? Você acha, vocês dois acham que isso perdeu um pouco esse caráter, como que eu vou dizer, banzístico que eu estou tendo aqui até, mas assim, no sentido de ter um filme mais como algo que me mobiliza a ir para algum lugar. Tratador, né? É. Exato. Vocês acham que perdeu um pouco isso, não? Como é que funciona? O Léo falou de três cinemas aqui, são três cineclubes, né? Que você atuou aí quanto tempo, Léo? Desde 2005. E como é que é isso? Como é que é o público desse cineclube hoje? Depois eu queria que o Claudinho também contasse um pouco dele. Tá, bem, é que os três, o legal dos três cineclubes é que eles têm um público completamente diferente um do outro. Então, por isso, inclusive, que eles coabitam aqui na cidade, né? Você tem o Cine Fiscar, que é um cineclube 35, né? Você tem pouquíssimo... Raro isso no Brasil. E aí é um público acho que tem mais. 10 no máximo. Oi? Acho que tem uns 10 no máximo. É. E você tem um público realmente mais na comunidade universitária. São professores, alunos, funcionários. E ele é mais. Também tem essa ideia de trazer grupos de fora, organizados da sociedade para cá, para discutir. Eu já trouxe MST, ONGs, a ONG LGBT da cidade. Tem um pouco esse perfil agregador. Aí você tem o Cine São Roque, que é lá em Água Vermelha, e é um distrito rural de São Carlos. Então é o público da comunidade ali, né? São as crianças, são os pais. E aí você tem o Afrocine, que aí é voltado para o debate étnico-racial. E aí também, daí o Afrocine é um pouco uma mistura. Você tem gente da cidade, gente da universidade que estuda isso, mas sempre tem discussão, assim. Ah, e aí, Claudino, como é que é o público? Eu costumo falar o seguinte, muitas vezes me perguntam, o que é um cineclube? Eu posso te responder o que são os cineclubes brasileiros? Se eu tiver que falar dos cineclubes que eu conheço no mundo, eu vou te dizer de uma variedade maior ainda. Na verdade, os cineclubes são tão diversos quanto é diversa a cultura e a sociedade brasileira. Não é? Os cineclubes que têm uma longa duração, uma longa vida, são aqueles cineclubes que conseguem... se identificar com a realidade do local onde ele existe, né? Então tem as mais variadas formas. Você tem um cineclube 35, como tem o Fiscar, como tem o Ribeirão Preto. Agora você tem cineclube que funciona passando na parede da igreja do lado de fora, na rua, porque não tem espaço para o espaço fixo, digamos, o imóvel para exibir. Você pensar nos cineclubes lá de dos pescadores, das colônias de pescadores, tem uma experiência grande lá em Alagoas, que o cineclube exibe na vela das jangadas dos pescadores. Cineclubes da comunidade indígena exibem redes esticadas entre uma árvore e outra, com um motorzinho do barco, um geradorzinho, garantindo a energia necessária para passar o filme. Então, há uma variação muito grande, porque o fundamental que eu acho nisso é que o cineclube, ele sobrevive desde que tenha identidade com o seu público. O grande objeto do movimento cineclubista é o público, é garantir o direito do público e o acesso à informação do audiovisual e à sua própria formação cidadã. É o público como sujeito e não como objeto de uma sessão, como acontece no cinema comercial. Que você vai, assiste um filme e vai embora. Gostou ou não gostou, você não tem para quem dizer, a não ser para seu amigo no bar. O cineclube promove debate, discute com seu público, com seu público organiza programação. Um estágio mais avançado é o público quem acaba dirigindo o cineclube para a programação que lhe é de interesse, que lhe suscita interesse. Então, a variação é realmente muito grande, tão diversa quanto diversa a sociedade brasileira. Legal. Deixa eu só fazer... Só uma coisa, o legal do cineclube é exatamente isso. Tipo, é o público organizado querendo exibir filmes para si e querendo discutir o que lhe interessar. Política, sociedade, questões étnicas. Acho que essa é a grande coisa do cineclube. São as pessoas organizadas em torno de algo. Legal. É um cinema... Isso aí. Legal, deixa eu só fazer um detalhe que outro dia eu encontrei um ouvinte, né? Até que tem gente que ouve, né? Inclusive. Ele me deu uma bronca. Ele falou, viu, faz o seguinte, toda vez no meio do programa, você repete quem está falando, com quem você está conversando, porque assim, geralmente a gente entra dentro do carro e você já está conversando, né? E a gente nunca sabe. Então hoje a gente está conversando com o Claudino, lá de Vila Velha, do Espírito Santo, que é o presidente do Conselho Nacional de Cineclubes. E da vice-presidente da Federação Internacional de Cineclubes. É isso, Claudino? Isso. Falei corretinho. E o Léo Barbosa, que é aqui do Cineclube Fiscar até hoje, mas é vice-presidente da Federação, é isso, Léo? É. Federação Paulista de Cineclube, é isso? Isso. Tá. E então diz pra gente, o que é essa Federação Paulista de Cineclube? Bem... Esse vício foi forte. Tem federações e associações que organizam estadualmente os cineclubes. Aí você tem em São Paulo a federação, que já existiu há um bom tempo, teve uma grande representação no estado, e agora está voltando, tentando se organizar e tentando trazer o interior para dentro dela. É um recomeço de organização dos próprios cineclubes, que a gente também está aprendendo ainda como se organizar, porque ficou tanto tempo parado, né? O CNC voltou agora também, né? Não tem nem 10 anos. Alguém caiu. Quem caiu? Você tá... O Léo. O Léo caiu. O Léo tá aqui pertinho, tá aqui do ladinho e caiu. Mas é isso. Mas é essa chuva de São Paulo que deve estar dando... Não, ele tá aqui. Rádio. Ele tá aqui em São Carlos hoje, aqui, do meu ladinho aqui. E aí, Claudinho, me diz uma coisa. Mas falando desse negócio da federação, o movimento cineclubista se organiza nacionalmente num Conselho Nacional de Cineclubes e estadualmente em federações estaduais. Isso abrange todos os estados. Pernambuco e Rio de Janeiro saíram na frente e já se organizaram confederações estaduais. Os outros estados ainda estão em processo de formação de suas entidades representativas. Tá. E você é um grande conhecedor de cinema, que eu sei, né? O que tá produzindo de cinema nacional hoje? Dos anos do primeira década do século XXI, qual a sua avaliação do cinema brasileiro hoje, Claudino? O cinema brasileiro, ele, ao longo de sua história inteira, sempre foi muito bom e sempre foi muito respeitado mundialmente. Essa nova leva agora de filmes, mesmo de cineastas já consagrados ou de novos cineastas, tem tido uma repercussão internacional muito boa. Infelizmente, o acesso do povo brasileiro a ele no cinema oficial, formal, comercial, é nulo. Mas é um cinema rico de temática e competente enquanto realização cinematográfica. Um destaque grande é que antes não era tão destacado, é a realização dos documentários. Hoje o Brasil produz documentários de longa metragem que tem conseguido um público bastante expressivo. Então acho que o grande destaque do movimento do cinema brasileiro hoje é o documentário. Com um bom acordo aí, e vai explodir muito mais, eu tenho visto o florescer desse movimento agora do cinema de animação. O cinema de animação brasileiro está bastante evoluído, os filmes já produzidos têm tido muito sucesso em todos os festivais por onde anda, e está vindo aí uma leva de realização de animação muito grande. Eu acho que esses são os dois maiores destaques do cinema brasileiro hoje. Tá. O Léo parece que já voltou, Léo. É, tinha acabado a bateria do celular. Você caiu? Acabou a bateria do celular, pelo amor de Deus. E agora você está falando de onde? Do escritório. Oxa. Diz uma coisa, eu estava conversando aqui com o Claudino falando um pouco do cinema nessa primeira década do século XXI, né? Cinema nacional. Aí ele destaca os documentaristas e tal, e uma outra vertente que está crescendo muito, ele está dizendo que é a questão dos cinema de animação, né? É isso? Sim. E aí? Você que está dentro de uma universidade que produz, né? Que produz filme, aliás, hoje vocês vão... Aliás, quantos filmes vocês vão apresentar? Está aqui. São seis curtas. São seis curtas, né? É. Como é que está essa produção da moçada que está começando agora? Diferente de, por exemplo, a análise do Claudinho, já acha uma coisa de quem já está profissional, de quem já está na batalha, né? Essa análise dos documentaristas e da animação. E quem tá, a moçada que está começando hoje, que tipo de trabalho que eles estão produzindo? Puta, isso é complicado, né? Eu acho que hoje, depois da sessão, vai dar para ter um começo de resposta, assim, né? É. Mas eu acho que, antes de tudo, mais do que esteticamente, o que falta um pouco aos produtores, às pessoas que pensam no cinema brasileiro, é ter essa relação com a exibição, sabe? A gente ficou muito tempo só querendo produzir, ainda mais nessa fase da Lei Rouanet, na qual você só tinha que ter o filme na lata, sabe? A questão do público da exibição não era essencial, necessária para finalizar um filme, porque um filme ele só termina quando ele é exibido, né? E a gente ficou nessa retomada, né, nesses anos 90 da cá, nesses 15, 20 anos, muito com essa ideia de que o filme pronto é o filme finalizado, produzido, né? Não é o filme na relação com o público. E eu acho que isso, inclusive, influiu num certo tipo de estética que acabou um pouco que se deslocando, se distanciando talvez dos problemas, do imaginário, do povo brasileiro em geral, em toda a sua diversidade, né? Você tem, lógico, excelentes filmes, mas eu tô falando como produção de pensamento, assim, sabe? Na sua relação na relação dos filmes com o público. E eu acho que realmente a falta desse pensamento em relação à exibição, não só, né, cinecubismo, ainda mais nesse sentido, é o que... Porque você pega um período que nem, por exemplo, que a Dinafilme era muito forte, no começo dos anos 80 ali, você pega O Homem que Virou Suco, você pega o Gaijin, você pega os filmes do Hirschman, você tem ali uma, né, um pensamento, na verdade, que busca uma relação com o público. E se buscar uma relação com o público, eu tô falando, não é fazer um filme fácil, fazer um filme narrativamente fácil, porque também a gente subestima muito o público, né? Mas eu acho que esse pensamento do filme finalizado só quando chega ao público, ele tem uma relação profunda com o tipo de estética que a gente está produzindo. Tá. Claudino, concorda? Não, concordo. Agora, aquele sacato que eu pulei logo para o cinema de longa, o curta-metragem brasileiro. O curta-metragem brasileiro é uma coisa impressionante em relação ao curta-metragem da maioria dos países. Há uma produção imensa, diversa e com muitas linguagens diferenciadas. Eu que tenho viajado muito e tenho recebido caixas de filmes, de curtas, produzidos que as ABDs, as Associações Brasileiras de Documentaristas e Curta-Metragistas, que tem uma organização nacional, tem uma em cada estado e tem uma nacional, tem conseguido compilar em caixas com DVDs. Ainda há pouco eu recebi um da Paraíba, magnífico, com coisas muito boas. O Espírito Santo já produziu duas caixas muito boas. Tem uma de Goiás, que tem muita coisa boa. Então, o curta-metragem, que também tem pouco espaço, acho que só tem espaço mesmo no cineclube, nos festivais, tem dado essa diversidade que o Léo reclama aí, e esse vínculo com o imaginário do nosso público, com o anseio, o sentimento do nosso público, que muitas vezes no longa se perde um pouco. E por isso eu destaquei o documentário, porque o documentário, por princípio, ele já tem essa ligação, né? Ainda há pouco nós fizemos um circuito nacional cineclubista, com mais cerca de 200 cineclubes, todos exibiram ao longo de um mês o mesmo longa-metragem, um documentário, que é o Patativa do Assaré, do Rosenberg Cariri. E é um documentário belíssimo, né? E tem tudo a ver com a história, com a realidade e com o imaginário desse público. Mas o curta-metragem acho que é o mais representativo dessa reclamação que o Léo coloca aí, vem colocado. O Claudino, só me permite, o Elvio, eu acho que não sei se vocês conversaram antes de eu entrar, mas a gente tá sabendo do pontão, né, do CNV. Eu não falei nada. Oi? Não, não tô falando, não falou. Não, eu acho importante comentar então isso e falar o que que é e como que vai contribuir pro Cineclubes, né, nessa questão da distribuição de filmes, principalmente de curta, né? Isso. Bom, é o seguinte, a gente fez um projeto com o edital do Ministério da Cultura, dos pontões de cultura, e fizemos uma proposta de um pontão cineclubista de cultura chamado Democratizando o Audiovisual, que na verdade é dar condições para que a Filmoteca Carlos Vieira, que é a Filmoteca do Conselho Nacional de Cineclubes, esteja devidamente equipada e em condições de disponibilizar os títulos que ela possui para todos os cineclubes do país. Isso vai romper com um buraco que existe aí no processo, que é o acesso à maioria dos filmes. Nós iniciaremos o pontão disponibilizando os filmes de forma física, o DVD, pelo correio, mas o processo tende a evoluir, porque são 3 anos de trabalho esse projeto, para disponibilização online para download em qualquer lugar do país desses filmes. Isso a Universidade Federal da Paraíba trabalhou e desenvolveu um software livre junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que tenha a banda larga possível para que se possa disponibilizar uma quantidade de informação como essa, cerca de 500 filmes, entre curtas, médias e longa-metragem, que estão hoje com a Filmoteca Carlos Vieira, e permitir que dentro do nosso ambiente colaborativo a Filmoteca esteja disponibilizada então online. Então esse é o desafio, o grande trabalho. Eu acho que isso vai ser de uma grande valia, uma grande serventia para o movimento cineclubista no país inteiro. Legal, deixa eu só fazer um detalhe aqui, é o seguinte. Bom, o Paracatu Zoom a gente deve estar fazendo hoje o 102º, o 3º programa. Eu sempre tive uma dificuldade, é o seguinte, quem vinha cuidar da parte técnica, operacional, nunca queria falar de jeito nenhum no microfone. E hoje, pela primeira vez, a Fabi está aqui, né, e está começando a fazer a técnica. E ela já fez uma relatada, não só, né, participando, como ela vai contar. O que que é, Fabi, que você anotou aqui? Não, é que também não vale, né, eu sou locutora aqui, então já tem uma certa intimidade, tá, com o microfone. É que o... Bota ela no ar aí. Tá no ar. É. Ah, desculpa, pronto, tá, resolvi pronto. O problema. Aí é que o Léo tava falando sobre a sessão de hoje, e aí eu passei aqui pro Elvio a relação dos filmes que vão passar, só pra fazer uma propaganda e valorizar o pessoal da Imagem e Som. Hoje à noite vai passar o Instruções para Matar Maíra, o Em Casa, Nas Nuvens, o Piscina e 2 curtas de animação, o Gato Preto e o Fim do Mundo, que é o que vocês estavam falando sobre produção de animação que está crescendo muito aqui no Brasil. Aí só hoje, dos 6 filmes, 2 são de animação. Muito bem. E esse pessoal é o pessoal... Muito bem, belo trabalho. E é o pessoal que está concluindo o curso, então, concluindo de imagem e som. Imagem e som, aqui a graduação de imagem e som aqui na UFSCar. E tá aí, quem quiser, por favor, nem quem quiser não, quem estiver ouvindo, faz um favor, vem até aqui na... É, hoje 8 horas, né, Léo? Oi, 8 horas, né? Hoje 8 horas lá no Florestan Fernandes. E o Florestan Fernandes, para quem é da cidade e não sabe onde fica o Florestan Fernandes ainda, e deveria saber, fica na biblioteca, do lado da biblioteca da Federal. Na área norte, aqui do campus. Na área norte da universidade. Mas aí, Léo, o Claudino estava fazendo aí a fala, e você, a hora que caiu, estava falando um pouco da federação, a Federação Paulista de Cineclubes, né? É, não, eu só ia completar, inclusive eu tava falando sozinho, depois que eu percebi que tinha caído. Eu ia completar que daí é uma instância de relação com governos, com sociedade, uma instância que busca políticas públicas estaduais aí no sentido, né? E tava falando também que eu acho que não é só um problema da federação ou dos movimentos sociais, é uma questão da sociedade brasileira, que a gente tá voltando a aprender a se organizar, né? Em todas as instâncias, se organizar como cidade civil, né? E leva um tempo para isso, né? Porque até você aprender todo o processo político, você precisa de toda uma nova criação de quadros, que, né, que se forma aos poucos, que é na prática que isso acontece. Mas eu estou vendo que, não só no movimento sinicubista, mas em vários movimentos, e o legal do sinicubismo é isso também, porque você tem milhões de movimentos em volta dele, né? Sociais. Tem um movimento sem terra, tem movimento de software livre, que a gente, pelo menos aqui na UFSCar, a gente é uma bandeira grande nossa, né? A rádio é toda toda em software livre, ou movimentos LGBT, raciais, enfim. E a questão é essa, eu terminar falando disso, que a gente está aprendendo a se organizar, né? Como sociedade, como povo. Porque o Cineclube é exatamente isso, né? É se organizar. E, bem, eu ia terminar daí a minha fala com isso. Tá. Claudino, diz uma coisa, eu fiz uma conta que eu não sei se está correto, porque minha matemática. Se você falou que entrou nos primeiros cineclubes em 1973, ou seja, faz 36 anos, né? Que você entrou no cineclube, né? Léo já tá rindo de lá, porque é o dobro da idade dele. Pois é. Faz uma avaliação disso. O que foi? Qual é a tua avaliação desses 36 anos de cineclube? Cara, eu acho que foi uma das coisas mais importantes que aconteceram na minha vida. Me inseriram num processo de. Inicialmente num processo de aprendizado, de formação cidadã. Num segundo momento, me inseriu num processo nacional de luta e de soberania desse país. E hoje, na retomada, né, muito saudavelmente, nos insere de novo na construção desse Brasil que o Léo está falando, viu? Um Brasil que está se reconstruindo sob a égide de um novo pensamento, um pensamento democrático, um pensamento mais plural, um pensamento mais diverso, mais rico, que certamente resultará numa nação muito melhor, né? Com a população muito mais, com os cidadãos mais presentes, mais ativos, mais sujeitos de processos e no comando mesmo da nação. Então, esses 36 anos foram absolutamente muito bem vividos, sou feliz de ter podido participar disso tudo. Espero participar mais uns 36 anos. e acho que é uma escola, um processo de aprendizado da mais alta importância. Recomendo a todas as pessoas. Pois é, e você fala de uma coisa, essa coisa de formação cidadã. Eu me lembro que essa molecada, inclusive me colocando no meio dessa história, né? Porque o cineclube era um espaço onde a gente ia, não era, às vezes nem ia discutir o filme, a gente via um filme, mas acabava discutindo, por exemplo, a questão do passe escolar, discutia outras coisas, e ali havia toda uma coisa. O cineclube era um centro de cultura, né? Um centro de um caldeirão de ebulição das coisas que estavam acontecendo no nosso entorno. E, de uma certa maneira, espero e quero estar completamente errado, né? Mas ainda é um pouco isso, Léo? Não, com certeza. É o que o Claudino falou, a diversidade dos cineclubes ela é muito grande. Você tem cineclubes que estão preocupados realmente, por exemplo, em aprender estética só. Você está lá, você quer discutir estética do cinema, você passa todos os grandes clássicos. Você tem cineclube que são de moradores de bairro, sabe? Que é para organizar as pessoas, que é essa coisa de levar um filme como um disparatador de ideias e de todos os possíveis assuntos. Então, mas eu acho que essa ideia de reunir pessoas com certeza não morreu. O que talvez tenha diminuído é um certo tipo de politização que a gente via antes, que era uma politização imediata, né? Você tinha um governo que era uma ditadura e tal, e aí você tinha um pouco disso, mas eu acho que o que mudou, continua político, mas o que mudou foi a forma de politização. Tá, e aí, Claudino? Eu concordo totalmente com a análise do Léo. Não é possível. A política é um processo dinâmico, como é a vida. Então, o tipo de política que hoje serve nesse caldeirão que você falou do cineclube, ele continua servindo. Mas com a política adequada aos novos tempos, às novas gerações, às novas demandas colocadas pela sociedade. Então, hoje, palavra de ordem não é mais contra a censura pela liberdade de organização e expressão. Por outro lado, é em prol do meio ambiente, pela diversidade sexual, pela diversidade, pelo respeito à diversidade de gênero, pelo respeito à questão da cor. Então, tem uma série de outras bandeiras políticas. Exato. Que estão mais aceitas à realidade da sociedade moderna, sociedade atual. E os cineclubes, evidentemente, estão fervendo em ebulição com essas políticas todas modernas. Como disse o Léo, evidentemente, temos ainda cineclubes, e acho que são fundamentais, que se dedicam à discussão da estética apenas. Né? Mas que eu posso te afirmar que apenas discutir a estética é um volume ainda muito pequeno dentro do movimento cineclubista atual. Já foi mais isso na década de 50, 60, foi mais essa discussão estética dominava a maioria dos cineclubes. De meados de 60 para frente, a necessidade de sobrevivência política fez com que se lutasse pelas bandeiras políticas imediatas. E agora, nessa retomada, a retomada tem mesmo a cara, a face, a feição do que é a diversidade dessa sociedade que luta fundamentalmente pelo respeito à diferença e o respeito ao meio ambiente como condição sine qua non de sobrevivência. Legal. Estamos vendo legal a brincadeira em Estocolmo nesse momento. Pois é. Né? Nós estamos vendo São Paulo ser destruído, o Espírito Santo ser destruído, acabamos de ver o Rio Grande do Sul ser destruído, tudo consequência da destruição ambiental. E aí ficam discutindo se vai ser 17, 19, 36 ou 38. Pois é. Que cada um vai reduzir em relação a 2005. E a coisa começa, parece que ficou um pouco feia agora depois do almoço, né? Eu porque não pude ver agora de tarde. Escapou senhor, lá uma, um rascunho, né, dos países mais ditos desenvolvidos, né, e dizendo que eles não vão abrir mão das coisas, enfim, parece que a coisa começou a esquentar lá, né. Isso não é lá... esquentar, tem que ferver lá, entendeu? Pois tem é, que dar pancada, porque isso não é possível. Ou explode lá, estão com o destino da humanidade na mão. Pois é. Mas diga, o Léo ia falar alguma coisa, Léo? Não, eu só ia completar o que o Claudino falou, que na verdade o legal é isso, é discutir cinema e essa outra coisa, de cinema e sexo, cinema e raça, cinema, o fato também de ter toda essa gama de assuntos, isso não faz com que a gente também não discuta cinema, né? Que a gente discuta cinema em todas as suas instâncias, né? Às vezes a estética até como se faz filme hoje, como se consegue dinheiro para fazer filme hoje no Brasil, sabe? Acho que o legal é misturar tudo isso, assim. É o que a gente sempre busca, pelo menos aqui. Legal. E respeitando, voltando ao ouvinte, nós estamos, então, ouvindo o Claudino, Conselho Nacional de Cineclubes, né? E o Leonardo aqui do Cine UFSCar e da Federação Cineclubes do Estado de São Paulo. É isso, né, Léo? O nome certo, né? É, mas ela sempre foi conhecida como Federação Paulista de Cineclube. Federação Paulista de Cineclube, tá? E a Marília Lima ia entrar. O que aconteceu, Gabi? A Marília não entrou. O que houve? A Marília Lima era presidente da Cooperativa Brasileira Cultural. É, a gente não conseguiu falar com ela. O telefone tá dando que tá não existe lá. E ela tá em São Paulo, Claudino. Significa ela que... Ela deve estar submersa. É a mesma coisa do cachaça, então, né? Pois é, o cachaça, o cachaça entrou, cara. O cachaça entrou, mas... Você acredita que eu conversei com cachaça no ar, velho? Esse programa foi tem essa função. Foi muito engraçado, porque a gente não consegue se falar já tem meses. E esse programa tem essa função, que aliás, quanto tempo? Temos 4 minutos. Então é o seguinte, uma pergunta para vocês, essa questão da universidade, do diálogo junto à universidade. Léo, quando que aconteceria ou poderia acontecer um encontro de cineclube, inclusive trazendo o Claudinho aqui para São Carlos? Então, eu não sei agora porque eu tô saindo, né? É, mas como é tão difícil, por exemplo, pode entrar isso dentro do seu... Oi? Pode entrar isso dentro do seu mestrado, vir um projeto do teu mestrado? Não, claro, não. Tanto que você vê como que o cineclube está enraizado na formação das pessoas que estudam ou estudam, pesquisam e fazem cinema no Brasil. Uma das pessoas na minha banca é um grande amigo nosso, que é o André Gatti. É, André. Que foi um grande cineclubista, é um grande parceiro. Ainda é, né? Hoje é um professor que milita e tal. E ele tá um professor aonde, André? Na IMB, eu acho. Ah, que ótimo. Bom, me diz uma coisa, a gente vai entrar na parte dos finalmente, mas antes disso, eu tô confuso ou de fato em algum momento esses últimos tempos eu ouvi falar sobre a retomada da Embrafilme. Vixe. Você ouviu alguma coisa disso, Claudio? Eu ouvi, mas há uma reação positiva aí, nada de espernear, de boa parte dos cineastas, e até nós mesmos entramos na discussão. É. Retomar Embrafilme para nós é um equívoco. É. Nós temos que repensar o novo modelo de cinema, o novo cinema brasileiro, e pensar nas instituições que ele necessita. Então, para nós, por exemplo, era preciso mesmo, talvez, retomar a luta da Agência Nacional de Cinema e Audiovisual, ANCINAVE, que ficou perdida no meio do caminho uns 2 anos atrás, que regulamentaria e passaria a ter o controle social de todo o audiovisual no Brasil. Né? Televisão, as teles, o cinema, né? A cópia de cinema para o cinema brasileiro dentro do cinema no Brasil, que é um absurdo, né? Os outros países que deviam pedir para ter uma cota de filme dentro do nosso cinema. Não, nós é que temos que, pelo amor de Deus, pedimos que tenha cota para o cinema brasileiro dentro do Brasil. A Embrafilme cumpriu um papel num período histórico. Eu fui do conselho de consultor da Embrafilme à época, que eu já fui presidente do Conselho Nacional de Cineclubes no final da década de 70. E cheguei a ser do conselho da Embrafilme. Teve seu papel, cumpriu seu papel, teve seus desvios, seus defeitos, como todos nós temos e todas as instituições têm. É natural. Agora, retomada da Embra Filme, para nós, significa um equívoco. Bom, que o gente, Léo pensa, porque a gente não discutiu isso, né, Léo? Realmente, na verdade, isso aí foi demandas de algumas conferências de comunicação, que pelo que eu li e percebi, porque a gente também fez uma conferência de comunicação aqui, municipal de comunicação aqui em São Carlos, que eu percebi era a pauta de algumas conferências, mas é um equívoco total, ainda mais pensando do jeito como que ela era estruturada para aquele momento histórico, para aquele tipo de parque exibidor, para aquele tipo de produção, de como se captava e como se distribuía e como se exibia naquele momento do Brasil. Hoje não tem sentido algum fazer algo disso. Eu concordo totalmente com o Claudino, que é uma coisa que ninguém mais fala, que é realmente a retomada da discussão, pelo menos isso, da discussão da pauta da Ancinave. Meus amores. Nesse momento histórico que a gente está vivendo, de convergência tecnológica, do audiovisual em todos os lugares possíveis, eu acho que é essencial a gente voltar a discutir isso. Perfeito, mas o nosso tempo acabou, porque vai entrar o tal da Hora do Brasil. Quero agradecer profundamente, Léo, parabéns pelo teu trabalho que você fez, né? Boa sorte nas novas invernadas, né? E o nosso amigo Claudino, que faz um tempo, Claudino, que a gente não se vê, faz, aliás, bastante tempo. Um grande abraço, muito obrigado, querido. Obrigado a você por ter dado esse espaço todo pra gente. Continue sempre fazendo esse trabalho que é de importância sociocultural muito grande. Grande abraço aí pra todos. Um abraço aí pro Léo. Um abraço, querido. Um abraço, Léo. Oi, posso finalizar? Pode finalizar. Eu queria mandar um abraço pro Claudino também. A gente se vê nos próximos encontros. E só queria dizer que, bem, tô saindo aqui da UFSCar e tal, desses cineclubes, mas a coisa é tão apaixonante. Então, e sabe, toma tanto espaço dentro de si, assim, quando você entra num cineclube, que eu já tô pensando no meu próximo, assim. Então, perfeito. Um beijo, eu tô aguardando a filiação dele. Legal, um beijo, certeza. Até quarta-feira que vem com Paracatuzum às 18 horas. Vamos lá, Paracatuzum. Paracatuzum. Paracatuzum. Paracatuzum. Paracatuzum. Paracatuzum.